Conexão. Continue sintonizado na número 1 da Peruaba FM. Identificação. Essa é a ZYV823, canal 254. 254. Operando na frequência 98,7 MHz. Peruaba FM. Estúdios e sistema irradiante localizados à Rua Nossa Senhora do Carmo, sem número. Centro, Tapiruaba, Ceará. Direção geral, Rosana Teófilo. Uma iniciativa do radialista Márcio Souza. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. O Mega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, passando um pano no óculos pra enxergar tudo em HD e sempre junto de você, aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, Zizil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma edição da Rádio Saquei, as notícias mais desinteressantes do Japão para todo o Brasil. Vamos falar também de um negócio que pouca gente repara. Por que que os postes de luz ficam só de um lado da rua? Você já reparou nisso? Tem algum significado secreto nesta atitude, nesta prática? Eu não sei, vamos já falar sobre isso. E tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo e a vossa mensagem, a sua participação no nosso bom e velho Bodega Zap. Se você ainda não tem o nosso número salvo, Mr. Abraham Papoca pra você. Fala, Mr. Abraham. DDD 89 99992 7022. Valeu, sua locução, roteiro, seleção musical são meus e Ian José Silva, com os trabalhos técnicos de Assis Ferreira, direto da Central, Verona de Comunicação em Teresina, Paraguaiá. E vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. O homem vai ao setor de achados e perdidos da rodoviária procurar por sua mala. Só que como ele era daltônico, não sabia dizer ao certo qual era a cor da mala dele. Chegando no guichê, ele tenta descrever para o atendente mais ou menos como ela se parecia. É uma mala assim, é mais ou menos desse tamanho, com uma coisinha assim que abre ela. Agora eu não tô lembrado do nome, mas é tipo uma coisinha que nem aquela de mochila, sabe? E o atendente responde. Duas alças, senhor? Temos várias malas desse jeito aqui. Não, não é alça não. É uma coisa daquelas que puxa assim, que tem na mochila também. Que tem na mochila? Dois zíperes, o senhor quer dizer? Isso, exatamente isso! Exclama o senhor, já desesperado por não ter sua mala em mãos. Olha, amigo, mala com dois zíperes tem um monte aqui. O senhor pode ser mais claro descrevendo como é essa mala? Qual é a cor dela? Ah, e você me pegou, amigo, eu não sei a cor dela. Mas como não sabe, senhor? O senhor anda com a mala e não sabe qual é a cor dela? Olha, se o senhor não se incomoda, tem uma fila aqui esperando atendimento, por que que o senhor não aguarda ali e quando se lembrar como é a sua mala, o senhor vem aqui de novo, pode ser? Não, eu vou me lembrar, calma. Essa minha mala, ela tem tipo umas listras assim, de cima a baixo, é na vertical. Senhor, não ajudou muito, tem várias malas listradas aqui. Ah, puxa. Ah, lembrei, tem uma foto dela aqui comigo. Pronto, essa daqui, ó. Essa aqui é a mala. Oh, finalmente, hein, senhor? Se tivesse mostrado essa foto há mais tempo, já teria resolvido. Ó, tá ali sua mala, confira se está tudo dentro dela e um conselho, mais cuidado por onde anda na próxima. Moral da história, não há nada mais constrangedor do que não saber se expressar direito. Ainda bem que existem as figurinhas do Zap pra salvar a gente. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Três dicas para viver melhor: tomar banho gelado, comer de frente pra parede e ouvir a bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila em definitivo, partindo para a parte musical, porque música é o que o povo gosta de ouvir e eu sei que você está ansiando pelo melhor da música. Vamos trazer aqui uma sequenciaça, abrindo os trabalhos, começando com Vicente Nery e Toca do Vale, o Rei do Baralho, belíssima história. Depois eu trago Washington Brasileiro, Bate Mais em Mim, é bicho complicado. E depois, Banda Pop Show e é a regravação daquela música do Rob Rosa, Chuva Fina, belíssima regravação. Essas três carimbadas, começando a nossa bodega do Maguila, então aumente o volume, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada, pega a vassoura, pega o cachorro, pega o gato pra dançar e vem curtir com a gente, já que eu volto. Eita porrazão! Alô, Fortaleza, alô, Brasil! Tem gente que joga com 9, com 10, com 11, poxa, com 15, com...

Pop Show, Chuva Fina, é a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música e você pode participar também, bora lá, sua mensagem de texto, seu áudio até 30 segundos pelo nosso Bodega Zap, tá bom? Diga de onde você tá ouvindo, por qual rádio você está acompanhando o nosso programa, se é pelas web TVs também, se é pelo YouTube, se você tá fora do Brasil, bota o +55 na frente, tá bom? Mas o nosso zap pra você participar é este aqui. DDD 89 99992 7022. Perfeitamente, porque agora é hora da gente pegar carona nesta cauda de avião e ir embora para o Japão. Pois muito bem, está chegando ele, Paulo Teriaki, e as notícias que você não pode dormir sem saber lá da terra do sol nascente. Sim, conexão Brasil-Japão, colocando sushi no vinagrete, está chegando a Rádio Sake na sua bodega do Maguila. Aumente o volume. Está no ar o japonês da Rádio Sake. Rádio Sake, notícias bombas de um país distante, onde todo otaku quer morar um dia. Mas a vida não é um anime, você não vai pro Japão, mas o Japão vem até você. Rádio Sake. Olá, ohayo! Começando mais uma programação conjunta Rádio Sake, integrando Brasil e Japão através das suas peculiaridades e também das notícias insólitas. Em meu nome, nome de Paulo Teriaki e toda a equipe da Rádio Sake, saudamos a nossa audiência em todo o Brasil. Trabalhamos em nome de Linhas Aéreas Dona, Viaje Sempre pela Dona, e também de Takafita no Cano. Precisa de serviços hidráulicos? Chame Takafita no Cano, encanador com mais de 30 anos de experiência. Este programa é especialmente para você que assistia Spielvan na TV Manchete, você que não perdia um episódio de Hantaro na TV, e a você também que cantava aquela música do Patufu Made in Japan. Fique conosco até o final, porque temos notícias e coisas interessantes para a nossa audiência, com a proteção do Daruma-san, este bonequinho feio pra caramba, mas que sempre nos protege. Damos início ao nosso programa com as notícias da agência Ultra 7 de informações. A cidade japonesa de Nara está sofrendo com uma invasão de veados, de cervos. 1.460 animais foram contabilizados pela Fundação de Proteção aos Cervos da Prefeitura de Nara, que faz o monitoramento de quantos animais vivem no parque da cidade. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 140 espécimes. Respeitando a tradição, os cervos vivem soltos no meio da natureza, mas isso preocupa as autoridades, pois já ocorreram invasões a residências e acidentes de carro envolvendo os animais. Entre 2024 e 2025, já foram 140 cervos, 140 veados mortos naquela cidade japonesa. Entre eles, uma das vítimas foi a famosa personagem de anime Nokotan, cuja morte foi encoberta pela mídia para não prejudicar a venda de brinquedos do desenho japonês. E enquanto no Brasil se discute a adultização de crianças, no Japão a coisa é outra. Lá se vende até cerveja para crianças, mas calma. Apesar da embalagem, da espuma e da cor do líquido parecer com a cerveja, na verdade a bebida não tem nadinha de álcool. O gosto e o aroma são de suco de maçã. A cerveja infantil foi criada para que as crianças possam acompanhar os adultos enquanto eles enchem a cara. Pois no Japão, reuniões entre familiares regadas a muita bebida são comuns. E a ideia da cerveja infantil surgiu como uma forma de incluir as crianças em tais celebrações. Linhas Aéreas Dona, Viaje Sempre pela Dona, anuncia no próximo bloco: Musical do Sol Nascente. Sucessos do Japão para todos vocês na audiência da Rádio Sake. Aguardem só um minutinho, que em breve a nossa programação volta ao ar. A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Política Nacional de Cultura Viva reconhece como pontos de cultura os grupos ou entidades que fazem a cultura acontecer em sua comunidade. E o Ministério da Cultura transferiu mais de 400 milhões de reais para estados e municípios investirem na cultura viva. Você pode fazer parte dessa rede. Inscreva-se no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Se já for certificado, é a hora de atualizar suas informações. São mais de 7 mil pontos de cultura em todo o Brasil. Sua comunidade tem de participar do embalo dessa rede, com seus festejos, expressões artísticas, mestres e mestras e toda a diversidade da cultura local. Concorra aos editais de cultura em sua cidade e receba recursos federais. Participe da Rede Cultura Viva. Acesse gov.br/cultura-viva e seja um ponto de cultura em seu município. Uma parceria do Ministério da Cultura e da Secretaria de Comunicação do Governo Federal com as rádios comunitárias. Brasil, União e Reconstrução. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercantil Taperoaba. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidades domésticas e o frigorífico mais completo de Taperoaba. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercantil Taperoaba. Mercantil Taperoaba, o endereço da economia. Avenida Nossa Senhora do Carmo, Centro, Taperoaba, Ceará. WhatsApp 88 98128 7323. Mercantil Taperoaba. Organização Carlos Márcio. Laboratório Clínico de Sobral. Há mais de 10 anos mantendo qualidade. Laboratório Clínico de Sobral. Rapidez, eficiência, segurança de verdade. Exame hematológico, bioquímico, imunológico. Dosagens hormonais e parasitológicos. Teste de gravidez com resultado em uma hora. Teste do pezinho, exame de DNA. E muito mais. Laboratório Clínico de Sobral. Direção geral, Dr. Diogo Parente. Travessa do Gerês 229, Centro Sobral. Telefone 3611-0622. Laboratório Clínico de Sobral. Se você sofre com dores articulares, artrose, artrite e enxaqueca, a doutora Camila Gomes, fisioterapeuta intervencionista em dor, pode lhe ajudar. E agora com uma super novidade, aplicação de Botox estético e funcional. Atendimentos aos domingos a cada 15 dias no Salão da Diana. Em Vassouras, em um ambiente aconchegante e climatizado. Se você quer melhorar sua qualidade de vida e ficar ainda mais bela, marque seu atendimento pelo telefone WhatsApp 88 98 60 66 31. Todo mundo já conhece e confia, Mercadinho do Pipi é barato todo dia. Todo mundo já conhece e confia, Mercadinho do Pipi, a gente faz economia. Tudo em frios, bebidas e cereais, seu dinheiro rende mais, passe lá pra comprovar. Perfumaria e produtos de limpeza, um bom cliente com certeza não compra em outro lugar. Todo mundo já conhece e confia, Mercadinho do Pipi é barato todo dia. Todo mundo já conhece e confia, Mercadinho do Pipi, a gente faz economia. Mercadinho do Pipi, tudo em gêneros alimentícios em geral, frios, enlatados, perfumaria, cosméticos, produtos de limpeza, frutas, verduras e uma infinidade de produtos que você só encontra lá. Mercadinho do Pipi, primando sempre pela satisfação dos seus clientes. Mercadinho do Pipi, barato todo dia. Avenida Nossa Senhora do Carmo, vizinho ao posto de combustíveis. O acompanhamento que seu animal merece, você encontra aqui. Mundo Animal, medicamentos veterinários, rações para todos os tipos de animais, acessórios em geral, banho e tosa. Atendimento especializado, qualidade nos produtos e o melhor preço. Mundo Animal, Rua Nossa Senhora do Carmo, Centro, Taperoaba, Ceará. Telefone WhatsApp 88 98153 3484. Mundo Animal. Organização Contador Nazareno Araújo e Doutor Ricardo Montenegro. Economizar de verdade? Então corre para o Mercadinho Central. Aqui todos os dias são de preços baixos e uma ampla variedade de produtos para o seu dia a dia. Não importa o que você procura, nós temos desde os itens básicos até os produtos mais especiais, sempre com a garantia do menor preço da região. Faça suas compras com tranquilidade e economia no Mercadinho Central. Avenida Nossa Senhora do Carmo, com acesso ainda pelo Calçadão, e Avenida Vicente Hermano, Centro, Taperuaba. WhatsApp 88 98113 5539. Organização Jorge Alves. O pior programa do rádio está de volta. Rádio Saque, passando vinagrete no seu sushi, conectando Brasil e Japão. Porraio, voltamos com a Rádio Saque. Linhas aéreas, dona, viaje sempre pela dona. Você consegue viajar ao Japão em 69 parcelas. E também trabalhamos em nome de Takafita no Kano, encanador com 30 anos de experiência, que estagiou com os irmãos Mario da Itália. Serviços hidráulicos, chame Takafita no Kano. Trazendo música do Japão para o Brasil, Kazuo Kirovato aparece agora no seu programa Rádio Sake para apresentar o musical do Sol Nascente. Rádio Sake, J-Lollipop. Quando Rádio Kyoku Nisetsu Kozu Shiteiru, Konnichiwa Yujin, Watashi wa Anata no Tame no Kanako, no Ongaku no Seiko wo Koko Nin, Saikin Nakunata Yamada Shinobu e no Tsuito Pegasus Fantasy wa Ima Kara Kikeru Kyoku desu. Olá, amigos sintonizados na Rádio Sake, eu, Kazuo Kirovato, trago uma homenagem em nosso musical do Sol Nascente para um grande artista, um grande cantor japonês que infelizmente nos deixou recentemente. Trata-se de Nobuo Yamada. Cantou muitas aberturas de animes, entre elas a de Cavaleiros do Zodíaco, o anime preferido de João Bidu e todos os redatores de horóscopo do Brasil. Vamos agora tocar em homenagem a Nobuo Yamada-san, Pegasus Fantasy. Hi. Isso aqui. Que peninha! Chegamos ao final de mais uma programação conjunta Rádio e TV Saque. Em meu nome, Paulo Teriaki e toda a equipe da Rádio Saque, agradecemos a sua valorosa audiência e lembramos que numa próxima oportunidade, a depender do fuso horário, estaremos de volta com uma nova programação da Rádio e TV Saque na sua rádio favorita. O Daruma-san, que sempre nos protege, dá tchau, Daruma-san. Vocês não estão vendo, mas o bonequinho está mexendo a mão. Ele não tem mão, inclusive, é como se fosse uma bonequinha russa, mas é muito bonito, embora tenha uma cara muito feia. Mas Daruma-san está dizendo adeus e eu também. Tchau, Daruma-san. Tchau, Brasil. Sayonara, até a próxima. Rádio Saque. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Jerimum. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 99992 7022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega Sá. Tá aí aí você ouviu Paulo Teriaki e a Rádio Saque. Pois é, rapaz, faleceu o cantor da abertura do Cavaleiros do Zodíaco, né? Que Deus o tenha. E deixou um legado grande, né? As crianças aí que assistiram pela Rede Manchete nos anos 90 e anos 2000 também, né? Porque depois foi reproduzindo em outros canais até hoje. Se eu não me engano, passa pirateado no canal aqui do Nordeste, que eu não vou dizer o nome, né? Mas passa aí em algumas TVs também. Mas enfim, vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Cuida! Aquele abraço! É isso aí, mais de 200 rádios que transmitem o nosso programa em todo o Brasil, mais 4 países. Muitíssimo obrigado, sim, pela sua audiência. Vou mandar um abraço aqui em especial aos nossos amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, a galera que nos acompanha pela Rádio Onda Sul em 9.900 e 9.970 kHz, na faixa de ondas curtas 31 metros para todo o sudeste do Brasil. Um abraço especial ao nosso amigo Fernando Alexandrino, lá de Itápolis, São Paulo, mandou áudio pra gente, inclusive, mostrando como é que tava o nosso programa passando lá na Rádio Onda Sul. Obrigadão, galera. Nossos amigos também lá da Rádio Onda de Bruxelas, na Bélgica, sim, sistema DAB, ondas curtas, digital, que maravilha. Você que nos acompanha também no estado da Bahia, meu irmãozinho Djalma, galera lá de Rio de Contas, da Nativa FM, sim, senhor e sim, senhora. Os nossos amigos também de Feira de Santana, alô, galera da Rádio Canal 106,5, aquele abraço. Nossa amiga Maiane também, lá de Ipecaetá, Bahia, que nos acompanha pela Patos FM. A galera de Boa Vista, Roraima, da Rádio Estrelinha Estéreo. E meu irmãozinho também mandou mensagem aqui, já eu vou ler o pedido dele. Meu patrão Antônio, lá de Caracaraí, sempre ligado no nosso programa. Muito bem, eu não posso esquecer, claro, dos nossos amigos de São Luís, Maranhão, da Praia FM 106,3. Bacabeira também, Nova Bacabeira FM, Atitude FM 90,1 de Brejo, no estado do Maranhão. Enfim, que eu não mencionei, quer ter seu nome falado aqui, quer ter seu áudio reproduzido aqui no ar, então mande mensagem pra gente, DDD 89 99992 7022. Faz que nem nossa amiga Márcia, lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui é sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir Biafra, Seu Nome. Eu ofereço essa linda canção para os seus ouvintes ali de Ombreira, para o Chiquinho Firmino na Santa Luzia, para todos os ouvintes de Santa Inês e também para o nosso amigo Nogueira Filho. Vamos ouvir para a professora Nieta. Vamos ouvir Biafra, Seu Nome. Eita, essa música marcou época. Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida. Ótima pedida. Vou papocar seu pedido já nessa sequência, tá certo? E vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É o nosso amigo Adilson, direto lá de São Paulo, que sempre nos acompanha pela Rádio Máxima. Tá pedindo música da Márcia Ferreira, Quando o Coração Diz Que Sim, dedicando pra mim e para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigado, meu amigo Adilson, seu pedido já nessa sequência. Eu vou atender também nossa amiguinha Nieta Campelo, lá de Pentecoste, Ceará. Fala, tia Nieta. Bom dia, boa tarde, boa noite, bodega do Maguila, né? Ian Silva, boa tarde. Opa! Eu sou Nieta, moro na cidade de Pentecoste e hoje eu quero parabenizar o meu filho, né? Felipe Campelo. Desejo muitas bênçãos e vitória na vida dele, que Deus possa abençoar a vida do meu filho. Parabéns pra você. Muitas felicidades, saúde, paz, amor, sucesso, tudo de bom, que ele seja um médico, que ele está se formando em medicina, né? Olha! No ano que vem, que Deus possa abençoar a vida dele, que ele possa levar o amor ao próximo. Amém, amém! E eu quero a música aí dos parabéns, parabéns que você colocar para mim, tá bom? Tá bom? Obrigada e boa tarde. Valeu, minha querida, parabéns, parabéns pro seu glorioso filhinho, o glorioso Felipe, que está aniversariando. A Márcia acabou de mandar mensagem aqui dizendo também o filho dela tá fazendo aniversário. Olha só, é o Marcelo, tá completando 27 anos, olha aí, bicho, que maravilha. Então, pra vocês que estão de aniversário, você também que não mandou mensagem pra gente mais tarde, aniversário, eu vou dedicar esta daqui, Naná do Forró Bom, parabéns pra você, pra todos os aniversariantes deste fim de semana em todo o Brasil de Modeuso. Depois eu vou atender o pedido da Márcia, que tá pedindo a música do Biafra, Seu Nome, e ainda o pedido do Adilson, Márcia Ferreira, Quando o Coração Diz Que Sim, três carimbadas e mais uma sequência de ouro, só os pedidos do ouvinte, e você participe também, viu? Não fique só escutando. DDD 89 99992 7022. Enquanto você participa, eu vou ali beber uma água, deixar as músicas rodando e já que eu volto com você. Sai daí, não. Todo dia alguém faz aniversário, é uma emoção. Todo dia tem aniversário e vai ouvir essa canção. Saúde, saúde, saúde, meu amor. Hoje é seu aniversário, mais uma velhinha que você apagou. Saúde, saúde, saúde pra você. Hoje saúde, saúde, saúde, meu amor. Hoje é seu aniversário e mais uma velinha que você apagou. Saúde, saúde, saúde pra você. Hoje é seu aniversário, vamos cantar pra você. Parabéns, meu amor. Muita saúde, muita paz e muitos anos de vida. Aniversário é uma emoção, todo dia tem aniversário e vai ouvir essa canção. Saúde, saúde, saúde, meu amor. Hoje é seu aniversário e mais uma velhinha que você apagou. Saúde, saúde, saúde pra você. Hoje é seu aniversário, vamos cantar. Repita, repita, repita por mais de mil. Parabéns, parabéns, parabéns, meu amor. Hoje é seu aniversário, vamos cantar pra você. Saúde, saúde, saúde, meu amor. Hoje é seu aniversário e mais uma velhinha que você apagou. Saúde, saúde, saúde pra você. Hoje é seu aniversário, vamos cantar pra você. Saúde, saúde, saúde, meu amor. Hoje é seu aniversário e mais uma velhinha que você apagou. Saúde, saúde, saúde pra você. Hoje é seu aniversário, vamos cantar pra você. O que já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Quando escuto a sua voz, estremeço, me dá um. Tudo aquilo que senti não dá mais pra se apagar. seu nome. Amor. Bodega do Manguila, oba. Ferreira, quando o coração diz que sim, é a nossa bodega do Maguila, sempre com o melhor da música e os pedidos dos ouvintes, viu? Estou aguardando. DDD 89-99992-7022. Muito bem, vamos de intervalo então. Na volta eu vou falar desse negócio. Por que que os postes de luz ficam só de um lado da rua? Tem alguma explicação lógica pra isso? Vou já explicar pra vocês. Enfim, tem muito mais música, tem mais pedidos, tem mais abraços. Não sai de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu volto com você. Você já sabe, né? Não tem nem pra que dizer. Eu fico toda hora me repetindo. Eu acho até que você já decorou meu texto. Mas é porque eu preciso falar, né? Porque às vezes você sai, muda de estação e eu fico aqui, você me deixa sozinho. Não me deixe sozinho, Brasil. Não me diga não. Então, dois minutos, tá bom? Contados e cronometrados. Vá beber uma água, vá ter um encontro com o ministro Barroso. E já já a gente se encontra de novo, tá bom? Sai daí não. Anuncie na bodega. Na bodega do Maguila. É melhor que investir em rede social pra ninguém ver. Ponha seu produto aqui na bodega do Maguila, para todo mundo ouvir na bodega do Maguila. Agora, falando sério, anuncie com a gente. Acesse bodegadomaguila.com.br/anuncie-aqui e faça um bom negócio. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Política Nacional de Cultura Viva reconhece como pontos de cultura os grupos ou entidades que fazem a cultura acontecer em sua comunidade. E o Ministério da Cultura transferiu mais de 400 milhões de reais para estados e municípios investirem na cultura viva. Você pode fazer parte dessa rede. Inscreva-se no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Se já for certificado, é a hora de atualizar suas informações. São mais de 7 mil pontos de cultura em todo o Brasil. Sua comunidade tem de participar do embalo dessa rede, com seus festejos, expressões artísticas, mestres e mestras e toda a diversidade da cultura local. Concorra aos editais de cultura em sua cidade e receba recursos federais. Participe da Rede Cultura Viva. Acesse gov.br/cultura-viva e seja um ponto de cultura em seu município. Uma parceria do Ministério da Cultura e da Secretaria de Comunicação do Governo Federal com as rádios comunitárias. Brasil, União e Reconstrução. Na hora de fazer as suas compras do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Mercantil Taperoaba. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidades domésticas e o frigorífico mais completo de Taperoaba. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Mercantil Taperoaba. Mercantil Taperoaba, o endereço da economia. Avenida Nossa Senhora do Carmo, Centro, Taperoaba, Ceará. WhatsApp 88 98128 7323. Mercantil Taperoaba. Organização Carlos Márcio. Promoção óculos premiado das Óticas Plasfran. Que tal renovar seu óculos e ainda ter 12 chances de receber seu dinheiro de volta? Quer saber como? É muito fácil. Ao fazer seus óculos de grau completo nas Óticas Plasfran, você recebe o número da sorte e tem 12 chances de levar seu óculos totalmente gratuito. Bom demais, não é? Mas atenção, corre, aproveita e não deixa pra depois. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 889-9721-2500. Ou se preferir, venha nos visitar. Óticas Plasfran, tem sempre uma pertinho de você. Pensou em moda masculina, feminina e infantil? Pensou em Magalhães Modas, do básico ao sofisticado. Os grandes lançamentos em cama, mesa e banho, cosméticos, perfumaria e artigos para bebê. Tudo com os melhores preços e você pode pagar no cartão, Pix ou dinheiro. Magalhães Modas, Avenida Vicente Hermano, ao lado de Magalhães Tecidos e Aviamentos. Centro, Taperoaba, Ceará. WhatsApp 88 981 29 62 24. Magalhães Modas, presidente fundadora Neuzirene Magalhães. Magalhães Tecidos e Aviamentos, solução para produtores de confecções em Taperoaba e região, como malhas, tecidos, linhas, elásticos, fitas de cetim, fitas adesivas e mais, tesouras, aplicadores de fitas, grampeadores, cola de silicone líquida, termômetros para tecidos, régua de balcão e uma infinidade de produtos para pequenos, médios e grandes produtores de bordados. Rua Galdino Pinto com Avenida Vicente Hermano. WhatsApp 981 54 34 19. Magalhães Tecidos e Aviamentos. Presidente fundador Adão Magalhães. Torne a infância dos seus filhos ainda mais colorida e vibrante com nossos produtos cheios de alegria e diversão. Baby Charme. Tudo para o enxoval do seu bebê. Da roupinha até o quarto completo você encontra aqui. E tem mais. Brinquedos, cadeiras de alimentação, carrinhos, berços, banheiras, kits de bolsas. Baby Charme. Rua Domingos Olímpio, 536 Centro, Sobral, Ceará. Instagram, arroba babycharme.sobral. Telefone 88 98 81 49 0136. Participe da Rede Cultura Viva. Acesse gov.br/cultura-viva e seja um ponto de cultura em seu município. O pior programa do rádio está de volta. As inscrições para a temporada 2025 do Quem Quer Ser um Endividado estão abertas. Quer testar seus conhecimentos e passar vergonha em rede nacional aqui na bodega? Então participe do jogo de perguntas que premia a burrice. Inscreva-se no link da bio do nosso Instagram, @bodegadomaguila, ou pelo site bodegadomaguila.com.br/endividado. A partir de setembro, aguardamos você no Quem Quer Ser um Endividado 2025. Peace.

Bodega do Maguila. Eles são muitos,